Do momento em que é preciso enfrentar os monstros que criamos. Uma placa indicava: cuidado, cidade dos resíduos à frente. Gaia parou sua bicicleta, olhou na direção em que apontava a placa e avistou uma enorme montanha escura. Cuidadosamente foi se aproximando e se deu conta que a cidade era exatamente a montanha. O lugar era um pouco assustador. Tinha um cheiro forte e um aspecto estranho, principalmente por não haver pessoas pelas ruas. Retirou seu caderno da bolsa, escreveu a palavra deserto. Foi a primeira coisa que lhe veio à cabeça ao observar casas recobertas até os telhados por resíduos de todos os tipos: latas, jornais velhos, pneus, restos de móveis e até lixo orgânico, como cascas e restos de alimentos. Tudo amontoado e misturado, formando pequenos e enormes montes de coisas. Gaia então sentou para descansar e observar aquela paisagem inóspita. Retirou uma maçã de sua bolsa e, neste instante, ouviu um ruído como se alguma coisa estivesse se movimentando. Olhou em todas as direções e não viu nada, só lixo a perder de vista. Deu uma dentada em sua maçã e novamente ouviu o ruído. Observou então que um dos montes de lixo se movimentou. Gaia ficou profundamente assustada, pois agora, olhando ao redor, percebeu que o lixo se movia rapidamente de um lado para outro, como um estranho bicho amedrontado. Sabia que era por causa de sua presença. De alguma forma, percebeu que estava assustando aquelas estranhas criaturas. Pensou em correr e sair imediatamente dali, pois estava com medo e indefesa diante de tanto lixo. Sentiu que era tarde demais quando percebeu que estava rodeada de criaturas que, de uma forma primitiva, se movimentavam ao redor dela, observando aquela menina parada no centro da cidade, segurando uma maçã. O coração de Gaia disparou quando ela percebeu que uma criatura se movimentava lentamente na sua direção. Era como uma massa disforme formada por resíduos de todos os tipos que se arrastava de um jeito desengonçado. Tudo posso, tudo vou querer. Nada do que sobra vai atrapalhar. Luxo devo ter, lixo vai ficar para sempre. Ah, ah, ah, ah. Parecia muito amedrontador, apesar do aspecto feio. Por isso, Gaia foi se acalmando e, num gesto instintivo, esticou a mão com a maçã na direção da criatura. Neste instante, tudo parou. Um silêncio só. Uma menina com a mão estendida no meio da cidade. Um monte de lixo na sua frente e o tempo suspenso por um instante. O coração descompassado de Gaia era só o que se podia ouvir neste instante, quando o inesperado aconteceu. Um braço de gente começou a sair do meio do lixo e lentamente esticou a mão em direção à maçã. Gaia ficou hipnotizada com aquela visão. Quando se deu conta, percebeu que outras mãos e pés também saíam do meio de todo aquele lixo. Gaia entregou a maçã, que foi devorada em segundos pela montanha de lixo. Aproximando um pouco mais, ela percebeu que existiam pessoas misturadas a todos aqueles resíduos. Toda a população da cidade estava recoberta por todo tipo de lixo que se pode imaginar. Estavam todas magras, algumas doentes e debilitadas. Gaia então sentou no meio da praça e ouviu das pessoas as mais diferentes histórias. Chegou à conclusão que, por uma incapacidade de lidar com os resíduos que elas mesmas produziam, tudo foi se amontoando e se misturando ao ponto de não saberem mais o que fazer. Gaia tomou nota de tudo. Escreveu todas as histórias em seu caderno para se lembrar de avisar as outras pessoas sobre os perigos de não se cuidar do lixo que produzem. Avistou grandes tonéis e os arrastou até o centro da praça, começando a recolher os resíduos que encobriam as pessoas. Ia separando os resíduos conforme suas categorias: papéis em um tonel, latas em outros, vidros, plásticos. Tudo era separado e ganhava cada um destino diferente. À medida que ia separando o lixo, pessoas iam se revelando. Em pouco tempo, a cidade toda estava envolvida na tarefa de separar o lixo e classificar cada resíduo. O prefeito da cidade, ao ser libertado, agradeceu a Gaia e determinou que, a partir daquele dia, todo o lixo da cidade deveria ser separado. Um famoso engenheiro, ao se libertar do lixo, também veio com a ideia de criar uma enorme usina para reciclar todos aqueles resíduos. E o que era um problema que estava destruindo a cidade e as pessoas, acabou se transformando em um ótimo negócio para a cidade e seus moradores, pois o lixo que estava há tantos anos amontoado, em breve iria se transformar em energia. E os materiais reciclados se transformariam em outros materiais, gerando renda e prosperidade. Antes de ir embora, os moradores fizeram uma homenagem para Gaia, que recebeu uma medalha por sua contribuição, e junto com o prefeito, inaugurou o novo nome da cidade, que agora se chama Cidade dos Resíduos Recicláveis. Incapacidade que agora está monstruosamente a se consumir. Fuja para a contramão, ouça o coração, toda a esperança nasce da ação. Repensar a terra que se quer deixar, reduzir o dano a quem está por vir. Reciclar é solução, reutilizar, somos os agentes da transformação.